Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em o nome do Teu Filho Jesus, nós entramos na Tua presença neste momento em oração. E queremos colocar neste momento nossa vida, todos os nossos desejos por uma vida melhor, todo o nosso anseio por um dia em que a luz do Teu amor, a luz e a essência da vida, possam existir com toda a plenitude em o nosso coração, em nossa vida, meu Pai. Ó Deus, no momento em que nós movemos os nossos lábios e falamos contigo, muitas são as pessoas que juntamente conosco também movem os seus corações, movem os seus pensamentos, olhando para o alto e esperando que do alto, que do Senhor venha o socorro, venha a resposta, venha a solução para as suas dores, para as suas dificuldades, para as suas necessidades, meu Deus. Isto porque somos frágeis, pequeninos. Somos seres humanos, ó Deus. Somos carentes e necessitados do Teu amor. Carentes e necessitados da Tua ajuda, da Tua mão amiga. O homem, o ser humano, longe de Ti, é como uma folha seca, jogada pelos ventos da vida, de um lado para outro. E assim, nós temos visto tanta gente, tantas pessoas jogadas, ó Deus, de um lado para outro, pelos ventos, pelas tempestades, pelas vicissitudes desta vida. Pessoas aflitas que passam por nós nas ruas, pessoas que têm em suas faces a marca de um sofrimento, de uma dor. E muitas dessas pessoas anônimas, incógnitas, que nós não conhecemos, estão neste momento ouvindo a esta oração, estão neste momento ouvindo este clamor e colocando diante de Ti uma oração, um pedido, um desejo, ó Deus, profundo, que sai do fundo da sua alma por uma resposta, por uma vida melhor, ó Deus. Sabe, meu Pai, todas as pessoas têm um sonho, todas as pessoas têm um desejo de que algo venha a se realizar em suas vidas. Há mães que oram conosco agora, que pensam nos seus filhos, pais, chefes de família, que pensam em suas famílias, pessoas que ouvirão esta oração em presídios, em leprosários, em hospitais. E nós queremos que esta oração humilde, porém sincera, e saída do fundo do nosso coração, seja a oração que vai socorrer, que vai atender aqueles que sofrem. Seja ela como a Tua mão amiga, seja ela como Teu manto de amor, para consolar, para levar a fé, para levar a certeza de que esta pessoa pode sair deste sofrimento, pode sair desta dor, deste gemido, pode sair do anonimato da vida e brilhar na Tua luz. Sim, ó Deus, porque está escrito: na Tua luz veremos a luz.